visita as nossas vidas nessa manhã com graça, com perdão, com misericórdia, renovando, Senhor, a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, declarando, Senhor, a tua vida e a tua bênção sobre nós neste dia. Senhor, a tua palavra nos declara que as tuas misericórdias já se renovaram sobre as nossas vidas. A tua misericórdia já está nos renovando nessa manhã. Por isso, Deus, em nome de Jesus, levanta aquele que entrou neste lugar abatido. Levanta, Senhor, aquele que entrou sem força neste lugar. Vai renovando, vai renovando, vai fortalecendo ao que está sem esperança. Jesus Cristo, Ele é a tua esperança. Aquele que está sem portas, ah, Jesus Cristo é a porta que você pode entrar. Fala tão pouco de indiano, viu? para pedir desconto em seus filhos. Que não é passado. Ele sabe mais porque ele pede mais desconto. Glória a Deus, gente. Bom dia. Ao Senhor. Amém. Glória a Deus, filho. Amém. Deus é bom em todo tempo. E a gente tem provado realmente da fidelidade de Deus. Eu quero dizer que nós não estamos numa brincadeira. Nós não estamos em períodos de brincadeira, aonde nós tomamos um posicionamento da nossa vida para com Deus. Eu acredito que nesses dias Deus tem chamado a igreja dele para se posicionar de verdade acerca daquilo que você é nele. Chegou o tempo da igreja se posicionar como igreja, como aquela que tem um governo sobre nós, como aquela que realmente sabe o Deus que serve. Às vezes nós estamos piores do que aqueles que estão no mundo. E meu Deus do céu, se for para você viver esse tipo de evangelho, pega e vai de uma vez e curte a sua vibe. E curte o Michel Teló de vez. Porque misericórdia, às vezes é melhor a gente falar assim: eu não sou cristão. Ah, você pertence a alguma religião? Não, eu não sou nada. Porque o seu testemunho não condiz com as escrituras. A sua atitude não condiz com a palavra. O seu linguajar não é o linguajar dos céus. O lugar que você frequenta não tem nada a ver com a palavra, meu irmão. Então fala que você não é cristão, porque você está manchando, você está dando mau testemunho. Você, como cidadão do céu, é tudo diferente, meu irmão. Suas vestes são diferentes. O seu linguajar é outro. O pastor até comentou aqui domingo passado. Você faz parte tanto de um lugar diferente que Deus te deu uma língua diferente. A sua linguagem é diferente. Ele te deu uma língua dos céus. Ora, cara, Labachu, você faz isso aí lá no seu trabalho, o cara vai falar assim: uau, da onde você é? Eu já fui para os Estados Unidos, não, não é? Eu já fui para o Oriente Médio, também não é? Ó, que eu fui batizada agora no em árabe. Estou orando em árabe agora. Vocês estão risando. Porque eu estou intercedendo pelo Oriente Médio. E Deus me falou que ele começou a... Eu vou dar, falar essa experiência. Eu estava orando e aí eu comecei a orar em negócio diferente, sabe? Que não era o meu convencional. Aí Deus, eu falei assim: eu estou entendendo essa língua estranha aqui, está muito estranha, né? Muito fogo. Aí Deus falou assim: você vai começar a interceder pelo Oriente Médio. Aí veio aquele frio, assim: ai, Senhor, será que eu tenho que passar uma temporada por lá? Aí ele falou: não, a sua intercessão. E eu vou me revelar a muitos. Eu vou aparecer para muitos. E muitos se converterão. E, gente, olha, tem escutado de que Jesus tem aparecido para muitos muçulmanos. De que muitos têm se batizado. De que, olha, e agora eu oro em árabe, sei lá o que, me toca. Aí o ministro falou assim: ora para ver como é que eu não posso fazer assim, né? Só de intercessão. Gente do céu, Deus te deu uma linguagem, meu irmão. Deus te deu veste branca. E veste branca, meu irmão, ela, se você usa assim uma outra chegou dentro de nós como igreja, nos posicionarmos como a igreja de Jesus Cristo, como aquela que Ele vai vir buscar. Amém. E a palavra fala que Ele vem buscar a noiva. Ele não vem buscar a daminha de honra, não. Porque a daminha de honra, você prepara toda a daminha de honra para entrar na igreja. Quando a igreja está esperando a daminha de honra vem assim: ai, eu não quero mais, eu não vou entrar. Aí a noiva fica assim, a daminha de honra fica assim: eu não vou. Toda bonitona. Pai e a mãe pagou uma fortuna, né, Pâmela? Pagou uma fortuna com o vestido, com o cachinho no cabelo, com a rã. Abençoada não entra. Igreja, você não é daminha de honra, não. Você é a noiva que Jesus Cristo vem buscar. Aleluia. E você precisa se preparar para se encontrar com Ele. Então, a daminha de honra retrata alguém imaturo, alguém inconsequente, alguém que não sabe o que está fazendo. Mas a noiva, ela se posiciona e ela fala: eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou querendo, eu vou entrar. Aleluia. Vocês estão me entendendo, igreja? Aleluia. Eu sou brava, hein? Êxodo 17. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Nós estamos com uma expectativa muito grande, porque a cada culto Deus tem manifestado. E Deus tem manifestado lá na sua casa. E Deus tem reunido pessoas nesse lugar para se reunirem com o propósito que o fogo tem. E a linguagem dos céus é derramada. A gente estamos vivendo uma revolução do Senhor. Com Deus nas nossas casas, as famílias têm vivido testemunhos poderosos. E olha, eu não estou falando de externo, eu estou falando de interno. Apesar que é tudo uma consequência. Até o externo dá uma melhorada. Aquela ruguinha só, né? Deus vai dando uma caprichadinha, você vai ficando mais iluminado. Porque não tem como não olhar para Ele e seu rosto não ser transformado. Não tem como não olhar para Jesus e o seu rosto não ser iluminado. Porque assim, ó, que tá acontecendo? Que glória você tem? Que brilho é esse que você tem? Eu te garanto que não é renil. Te garanto que não é creme nem abacate batido no liquidificador. Máscara artificial. Nem pepino. É o brilho de Cristo em nós. Que é aquilo que manifesta por esse mundo. Os milagres ambulantes se reúnem aqui para manifestar. Na semana, nas casas, nos trabalhos, nas faculdades. Quem é você? Quem é você? Quem é você? O mundo, ele está ansioso pela manifestação dos filhos de Deus. Aguarda por você. O mundo está esperando por você. E isso tem alegrado muito o nosso coração. Porque isso é o comecinho daquilo que Deus quer estabelecer. É o comecinho daquilo que Deus está revelando para nós. E eu creio que você será um agente do reino de Deus. Amém? É, Êxodo 17, do 8 ao 16. Senhor, em nome de Jesus, Pai, a tua palavra, dai-nos a sua graça nessa manhã. Que seja a sua voz, que seja o teu toque, que seja a tua palavra revelada em nós, Espírito de Deus. Eu te peço, Senhor, ministra o coração, os nossos corações nessa manhã. Ministra as nossas vidas. Espírito Santo, usa-me acerca da tua palavra, daquilo que o Senhor deseja curar o teu povo, libertar o teu povo. Em nome de Jesus, eu sou apenas um instrumento seu, Pai. Eu sou apenas um instrumento hoje aqui nessa manhã, Deus. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que haja, Senhor, a manifestação do teu reino neste lugar. Em nome de Jesus. Diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe nos homens e faz o que, gente? Sai e peleja contra os Amaleques. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiu ao cume do outeiro. E aconteceu que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava as mãos, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram o quê? Pesadas. Mas assim, a mão de Moisés estava pesada. Fala aí, estava pesada. Balança aí, teu irmão, estava pesada. A mão de Moisés estava pesada. Estava pesada. Ô, Senhor. Por isso, eles tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e o outro de outra. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Amém? Falar desse povo, os amalequitas, todo mundo aqui já ouviu falar, né? Povo desgranhento. Esse povo era um povo que sempre, dentro da palavra de Deus, perseguiu o povo de Israel. É falar de Amaleque é falar de uma guerra, de geração em geração. A palavra de Deus fala que haveria guerras de geração em geração. E nós vemos que ele era um povo que sempre incitava a guerra. Era um povo que sempre buscava combater alguém, destruir alguém. E Amaleque foi o filho de Elifaz, com uma concubina, neto de Esaú, irmão de Jacó. Da onde se originou tudo isso? E nós sabemos que lá em Deuteronômio 25, se você puder abrir aí para mim, por favor, Deuteronômio 25. Tacharam? Chopin. Lê para mim, Pamela, bem alto. Deuteronômio 25, do 16 ao 19. E ele detesta todos aqueles que fazem essas coisas desonestas. Lembre daquilo que os amalequitas fizeram quando vocês estavam saindo do Egito. Eles não temeram a Deus. E quando estavam cansados e desanimados, eles os atacaram de surpresa e mataram os mais fracos que estavam vindo atrás dos outros. Portanto, quando o Senhor nosso Deus lhes tiver dado a terra que vai ser de vocês, e tiver feito com que derrotem todos os inimigos ao seu redor, acabem com os amalequitas, matem todos, para que ninguém entre mais eles. Não esqueçam essa ordem. Meu Deus do céu! O que Deus falou acerca desse povo? Me respondam! Acaba com todo mundo! Destrói! Eles precisam ser aniquilados! Porque é um povo traiçoeiro, é um povo fingido. pecado. Falar de igreja é falar da manifestação. manifestação do reino dos céus. Falar de igreja é falar de manifestação do reino dos céus. Falar de igreja é falar que o governo dos céus domina a terra. Por isso que nós precisamos entender que em nós opera um poder. Que em você existe um poder para que tudo aquilo que existe no céu possa ser manifesto na terra. Que em você existe uma palavra viva e eficaz que transforma as situações, sim. Que muda a sua vida, sim. E se você ainda não foi transformado, é porque você não teve encontro real com Jesus. Se você ainda não foi transformado, você precisa se encontrar com Jesus. E deixe Ele tocar a tua vida. E deixe Ele quebrar a tua perna. Deixe Ele te deixar marcas nessa manhã. O que aconteceu com você? Uau, que encontro marcante. Uau, quem é esse? Carregam a glória de um pai. Quem é esse? Filhos que carregam a identidade do pai. Quem é esse? Filhos que não perdem para alguma coisinha dessa terra. Olha, assim, eu faço parte de um reino. Yeah. dentro de um calabouço no escuro. Tudo posso naquele que me fortalece, Jesus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu permaneci de pé. São as crises financeiras que vêm. Mas eu sentia tudo para abandonar tudo. Mas em Cristo eu suportei, eu venci, eu estou de pé. Aleluia. Eu tinha tudo para desistir, mas eu estou de pé. Eu tinha tudo para abandonar tudo, mas eu permaneci, eu suportei. Aleluia! Ele estará com você. Ele estará todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação, até que Ele volte. Deus vai te batizar hoje com alegria nessa manhã. Amém. Mas não era pra eu estar rindo, era pra eu estar chorando. Mas ai, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, porque os caminhos de Deus são mais altos. Os pensamentos são mais altos. Glória a Deus. Na força de Moisés era impossível. Então eles pegaram uma pedra e colocaram embaixo de Moisés, para que ele pudesse o quê, meu irmão? Se assentar. Se você for na sua força, só vai ser complicado se você continuar na sua força. Só vai ser complicado se você insistir em continuar. Era pesado, era impossível para ti. Apoie hoje na palavra de Deus. Assente-se na pedra hoje, na rocha que é Jesus Cristo, na fortaleza que é o Senhor Jesus. Se assente hoje nessa palavra, porque com essa palavra há resposta para todas as coisas na sua vida. Porque nessa palavra pegar pelas costas, não vai pegar pela tua fragilidade, não vai pegar pela tua debilitação no teu corpo, no teu físico, meu Deus do céu. Esse inimigo não vai te pegar pela sede, porque hoje você vai se assentar na rocha que é Jesus Cristo, e você vai se aprofundar no Senhor, e você vai conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer. Difíceis. Senhor. Você vai no nome do Senhor, meu irmão, e é o seguinte: você é povo escolhido de Deus, levanta a cabeça, vai para cima, levanta a cabeça e vai para cima, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, vai para cima. Deus está no governo. Deus está no governo. Vai declarando isso. Deus está no governo. Deus está no governo. E você está aqui nessa manhã. Fragilizado. E se você entrou aqui nessa manhã, da forma com que esse povo, para trás, ela está aqui cantando, ela pensando. Só pode ir 3x4 lá no inferno. Aí ele chega lá e diz assim: ó, passa um raio-x. Ai, glória a Deus. Eu gostaria que vocês entendessem essa palavra do Espírito de Deus. E hoje a nossa guerra continua. É de geração em geração. Mas se você entender como igreja que existe um governo, que existe um Deus, que existe um caminho, que existe um lugar para você e que você pode se manter. Eu passo pelo vale, acharei conforto em teu amor. Ele não está falando com nós, vai embora. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Oh! Pois eu sei que és a Eu estava num devocional com o Senhor e Deus falou assim: filha, Pega toda aquela sua reserva e entrega. Porque se eu estou em contato com Deus, eu não preciso estar na igreja para entender o que é dízimo, o que é oferta, o que é entregar. Eu estou em contato com Deus. E a conversa é uma liga sua. Entenda isso no seu espírito e traga ao Senhor o seu melhor sempre em nome de Jesus. Domingo que vem nós estaremos aqui com o Judá Bertelli.